boa tarde a todos. Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja com todos. Nesta tarde, o nosso tema, o valor das pequenas atitudes, vamos tentar refletir, abordar a questão do quanto as nossas pequenas ações, as nossas pequenas palavras, os nossos pensamentos, que muitas vezes são apenas ideias que produzimos sem maior profundidade, o quanto tudo isso tem de importância para nós. Por isso que vamos, então, nessa tarde, procurar refletir nisso, que, como nós vamos ver, é a maior parte da nossa existência, né? Quando nós pensamos no que acontece com a gente durante uma encarnação, nós vamos lembrar que a maior parte do tempo em nossa vida compreende situações cotidianas, sem eventos de maiores expressões. Se a gente for fazer hoje um levantamento com todos os presentes aqui, o que que a gente fez hoje de mais assim extraordinário? Todo mundo provavelmente vai lembrar de uma rotina que só apresentou o quê? Situações comuns. Nós levantamos, cuidamos da casa, preparamos almoço, arrumamos alguma coisa. Um ou outro poderá dizer, ah, eu fiz uma grande atividade que foi socorrer alguém na rua. Dificilmente alguém vai dizer que fez algo extraordinário no seu dia. Então a gente percebe que a nossa vida, vamos imaginar que alguém viva 80 anos, vão ser 80 anos muito mais com momentos que aparentemente são insignificantes do que com situações muito expressivas. Quando a gente é bem jovem, a gente sonha muito, a gente imagina muitas situações expressivas para a nossa vida. Não é assim? Riqueza, destaque, poder, conquistas, brilhar na sociedade, conquistar situações favoráveis. Mas os anos vão passando e a gente vai percebendo o quê? Que a nossa vida vai se somando de uma rotina, de um monte de eventos. E até tem autores que ensinam, falam para a gente revolucionar a nossa vida, dar mais significado a ela. Mas como seria esse significado a mais? O que é isso, tornar a nossa vida mais expressiva, mais significativa? Então, é aí que nós vamos refletir e pensar que talvez os eventos mais importantes da vida não sejam os grandes acontecimentos, mas sim essas situações cotidianas que nós nem nos percebemos. O que somos e o que fazemos nesse tempo deve ter um significado maior para a nossa evolução espiritual do que aquele que normalmente atribuímos. Então, se a nossa vida ela é completa com momentos menos expressivos, que a gente chama de insignificantes, e ela consome um longo tempo, talvez esse tempo ele não seja tão insignificante assim. Talvez os pequenos eventos, os pequenos acontecimentos da vida tem uma importância para a nossa evolução espiritual muito maior do que nós imaginamos. E é sobre isso, então, que vamos estar procurando, nesta tarde, chamar a atenção para que a gente possa valorizar esses momentos, torná-los realmente importantes para nós. Porque nós também podemos ter esses momentos e não perceber a riqueza deles, não aproveitá-los, não fazer o melhor nesses momentos. Nós vamos então, nessa nossa reflexão, levar em conta que a nossa vida é como a areia de uma ampulheta, um instrumento da antiguidade que era utilizado para contar a passagem do tempo, e os grãos vão se passando determinando essa passagem. Cada grão é minúsculo, mas no seu todo, no seu conjunto, ele soma o tempo disponível. É assim que representam para nós todas as situações da vida, todos os momentos que nós vivemos. Eles são como que grãos muito pequeninos dessa ampulheta do tempo da nossa vida, e ele vai passando, e ele vai atravessando. Chega uma hora que acaba. E o que foi feito desse momento? O que que nós realizamos por nós mesmos? O que nós realizamos para a nossa evolução espiritual? Daí a importância de a gente considerar cada um desses grãos, porque no conjunto eles são muito significativos. Nós podemos então dizer que cada um desses grãos dessa ampulheta do tempo da nossa vida, ela é constituída de inúmeros pensamentos, porque a nossa vida ela é um ato contínuo de produzir pensamentos. Quantos pensamentos a gente produz por dia? Centenas de milhares de pensamentos. Mas não ficamos apenas nos pensamentos, nós vamos ter também palavras. Quantas palavras nós dizemos diariamente? Palavras necessárias e palavras desnecessárias. Palavras que geram equilíbrio, palavras que trazem dor. Palavras que são capazes de pacificar um ambiente, palavras que são capazes de gerar conflito. Quantas nós pronunciamos ao longo de uma vida? Também centenas de milhares de palavras. E as ações. Diariamente nós realizamos muitas atividades, muitas ações. Algumas são chamadas de corriqueiras, mas todas elas têm alguma importância para nós também. A forma como nós praticamos essas ações, elas também estão representando o quê? A nossa realização espiritual em vida. Tá certo? Para começarmos a falar de pensamento, vamos nos valer das ideias do espírito André Luiz. Todos já devem conhecê-lo, um espírito muito sábio, um espírito que nos trouxe tanto conhecimento sobre a vida espiritual e sobre o pensamento. E ele, na sua obra Mecanismos da Mediunidade, ele vai trazer uma série de questões relacionadas ao pensamento e à nossa comunicação com o mundo espiritual. Mas muito mais, ele vai nos explicar como o nosso pensamento é capaz de agir, é capaz de influenciar, é capaz de direcionar uma série de situações na nossa vida. Então vamos explorar tudo, porque é uma obra riquíssima, ampla, que exigiria, na verdade, um grande estudo sobre ela. Mas vamos buscar esse pensamento de André Luiz, então. Emitindo a onda das ideias que lhe são próprias, ao redor dos temas que lhe sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois, sobre si mesmo, os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que se lhe sintonizem com as mesmas criações mentais, ou com as criações mentais. Traduzindo, o que significa isso? O que nós pensamos não é algo que fica fechado na nossa cabeça. O que nós pensamos irradia-se, alcança a mente de outras pessoas, da nossa família, por exemplo. Por isso que às vezes a gente chega em casa e sente um clima, por exemplo. Acho que a coisa não está boa. Você bota os pés dentro de casa, você se sente envolvido por uma onda de pensamento dessa. Ou você chega no seu trabalho, você já sente aquele impacto. É, vamos dizer, entre aspas, uma poluição mental que existe naquele ambiente. Uma série de pensamentos desordenados das pessoas que estão ali. E nós podemos captar aquilo. Tem gente que acha que é ruim isso. Captar pensamentos difíceis de um ambiente, sentir uma vibração mais pesada, por outro lado, pode ser muito positivo se você aprender a trabalhar com essa percepção como uma forma de autodefesa. Sentiu que o clima não está bom? Qual que deve ser o dever de quem já está se esclarecendo sobre essas questões que nós abordamos aqui? É, através da prece, através do pensamento, se sintonizar com seres que emitem um pensamento de natureza superior a esses. É você buscar uma sintonia que vai trazer um equilíbrio e um bem-estar para você superar desse ambiente e poder ajudar as pessoas que estão ali. O problema é que a gente muitas vezes fica só na percepção inicial. A gente sente que o ambiente não está bom e a gente entra naquele clima de desarmonia, desacordo, desentendimento, conflito. Na verdade, nós teríamos que já trabalhar preventivamente. Veja, então tudo que eu vou pensando, tudo que eu vou alimentando, vai repercutir sobre outras pessoas, e o que elas pensam naquela mesma frequência de pensamento que eu estou pensando, também reflete em mim. Então veja, se eu alimento pensamentos de natureza inferior, ódio, vingança, pensamentos relacionados a uma sensualidade, a uma sexualidade em desequilíbrio, qual que é o natural acontecer comigo? É eu receber estímulos para que aquilo se amplie dentro de mim. Eu receber estímulos para que aquilo vá ganhando uma proporção cada vez maior. Então pensem, quantos pensamentos nós produzimos diariamente, aparentemente secretos, inexpressivos, que não tem nada a ver, não vai atrapalhar a vida de ninguém, a gente pensa inicialmente. Mas, na verdade, aquilo está se exteriorizando nessa atmosfera espiritual que nos envolve, nesse conjunto de fluidos espirituais que ligam as mentes. Veja, e são coisas muito simples. É um pensamento que eu produzo, por exemplo, quando eu vejo um noticiário falando que alguém cometeu um crime bárbaro. Qual que é a tendência natural das pessoas quando ouvem uma notícia dessa natureza? É odiar aquele que é o autor do crime, não é isso? É desejar mal para ele. Quando eu penso assim, eu estou me ligando com quem? Com espíritos que são dessa natureza. Com ele ou até com outros que vão ter para com aquele ser ódio, rancor. E olha, o ódio que eu possa ter por um, entre aspas, criminoso, é o pensamento de mesma natureza de um adversário meu do passado, que hoje nós chamamos de obsessor, e que me persegue, que me deseja o mal. É a mesma natureza de pensamento, é o mesmo tipo. Então, se eu penso ódio para quem causou um grande mal para alguém, eu estou na onda de pensamento daqueles que também me odeiam. E eu me ligo a eles. Eu estabeleço uma ligação mental com essas pessoas, encarnados e desencarnados. Quanto ao longo da vida a gente não se liga a situações simplesmente por pensar a respeito delas. Não quer dizer que a gente vai se alienar, não vai tomar conhecimento, mas nós não vamos odiar as pessoas, nós não vamos desejar que elas sejam punidas de maneira severa, de uma maneira vingativa. Muitas vezes, essa ligação mental, ela se dá num ambiente de trabalho. As pessoas estão em conflito permanente nos seus ambientes de trabalho. Raramente a gente encontra alguém dizendo assim: o local onde eu trabalho é um lugar feliz, harmonioso, pacífico, todo mundo se quer bem. A maioria das vezes as pessoas relatam o quê? Sempre desentendimentos, uma alta competição, pessoas desleais, chefes opressores ou funcionários negligentes. Sempre nós ouvimos isso. Imagine aquele ambiente como é, espiritualmente falando. É um desencontro de ideias. Então, se eu tenho algum desses estados mentais e fico cultivando aquilo dentro do meu ambiente de trabalho, vendo o meu colega como um adversário, vendo o meu chefe como um opressor, eu estou me sintonizando com essa ordem de pensamentos. Por isso que ali é um ambiente que eu nunca me sinto bem. Não só pelas ações objetivas, concretas que as pessoas realizam, mas por aquele clima mental que existe naquele ambiente. E veja, é algo tão simples. É um pensamento meu, é um pensamento do meu colega, é o meu pensamento do outro colega. Imagine todos esses pensamentos tão pequenos, tão insignificantes, se somando dia a dia, mês após mês, ano a ano, como é complexo um ambiente desse. E nós não nos apercebemos disso. É a mesma coisa dentro do lar. Muitas vezes as pessoas, ao longo da sua vivência familiar, elas vão perdendo aquele clima de confiança, de respeito mútuo. Elas vão vivendo de uma forma em que um vai guardando do outro ressentimentos, mágoas, não fala. Às vezes está tudo bem aparentemente, mas está pensando naquilo, está carregando aquilo dentro de si, porque não foi capaz de perdoar sinceramente, não foi capaz de superar. Imagine o clima espiritual dessa casa. Não é harmonioso, não traz benefício para as pessoas ali. Por isso que nós temos que vigiar o nosso pensamento também dentro de casa. Cultivar os melhores sentimentos, os melhores pensamentos. É a forma de a gente contribuir para a harmonia familiar. Às vezes a gente pensa em algo que nos aconteceu no lar, no trabalho. Às vezes isso se passou na casa espírita, na rua. E a gente transforma esse pensamento em algo que acompanha a gente por muito tempo. E a gente fica alimentando esse pensamento, repetidas vezes lembrando de uma ofensa, de uma agressão, durante muito tempo da vida. Imagine o quanto nós vamos fazendo com que isso se torne cada vez maior. Imagine o quantas ligações mentais nós vamos criando ao longo da vida com outros seres por causa desse pensamento. E era algo aparentemente sem importância. É algo aparentemente insignificante na vida, mas que passa a ter um peso muito grande para aquilo que nós vamos conquistando em termos de paz, de harmonia, de tranquilidade. Além dessa dimensão do pensamento, há uma outra, que é o quê? Os pensamentos, eles são geradores de estímulos também, internos. Se eu passo a pensar sempre de maneira negativa em relação ao mundo, depreciativa em relação às pessoas, com desconfiança, com uma atitude de defensiva, eu crio um estado mental para mim que me faz ver o mundo como um lugar inseguro, um lugar impróprio para a vida, um lugar inadequado, um lugar onde só se pode ser infeliz. E eu passo a viver infeliz por quê? De tanto que eu penso que o mundo é um lugar infeliz. Eu vou pegando os exemplos do dia a dia, das situações que eu vou tomando conhecimento, e vou criando uma imagem do mundo que ele é um lugar impróprio para ser feliz. Eu nunca vou me sentir feliz num ambiente assim. Por quê? Porque a forma como eu estou vendo esse mundo, ela é a de um lugar infeliz. Eu nunca vou me sentir realmente feliz. É isso então que se torna importante. São esses pequenos pensamentos que vão somando ao longo da vida e que nos faz vê-la de uma maneira muito que pessimista e cria ligações perigosas que podem gerar problemas para nós. André Luiz ainda diz na mesma obra que estamos ligados em espírito com todos os encarnados e desencarnados que pensam como pensamos, tão mais estreitamente quanto mais estreita a distância entre nós e eles. Isto é, quanto mais intimamente estejamos comungando a atmosfera mental um dos outros. É isso que nós vivemos, então. Nós somos muito do que as pessoas pensam. Nós somos muito do que elas pensam e emitem de pensamentos. Por quê? Porque nós aceitamos esses pensamentos que chegam até nós. Nós acabamos acolhendo eles no nosso mundo íntimo. É inevitável isso. Durante muitos milhares de anos, nós ainda seremos seres como que programados por outras mentes. Recebemos estímulos externos e os acalentamos, e aquilo vai se tornando o que nós somos. Mas nós já estamos numa fase que eu posso escolher o estímulo externo que me convém. Escolher é realmente observar a natureza de pensamentos que vão surgindo, que podem ser meus ou sugeridos de outros, e focar a atenção naqueles que eu já considero positivos. É aí que eu vou conquistando uma condição de sintonia só com aqueles que são realmente espíritos bons, pessoas bem intencionadas, e eu passo a viver isso dentro de mim. Eu passo a me alimentar disso e eu me torno isso em algum momento. Vamos agora falar da palavra, que também, como vimos, nossa vida está repleta de palavras úteis, muitas desnecessárias, muitas úteis e poucas fundamentais e essenciais. Vamos ver então o que Hamed, um espírito que traz também uma contribuição muito significativa para o nosso conhecimento espiritual, o que ele aborda sobre a palavra, e vamos identificar essas informações lá no livro Renovando Atitudes, no capítulo 27. Hamed, ele diz isso lá no livro, olha, todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente. Retemos essas mesmas informações ou não? Realizamos somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas atualmente e com outras recebidas anteriormente, para chegarmos a novos conceitos e conclusões sobre a realidade. Veja, falam tanto que a nossa sociedade é de um jeito, nós passamos a vê-la desse jeito. As pessoas podem falar tanto para nós de um determinado momento ali que nós estamos vivendo, que a nossa percepção sobre aquele momento muda completamente. Nós vamos tomando conhecimento do mundo e vamos criando uma ideia sobre o mundo também pelas palavras, que são pensamentos traduzidos aí nas vibrações sonoras. Eu vou recebendo isso e vou interpretando o mundo com essas palavras. Nós precisamos aprender a lidar muito bem com isso, por quê? há uma série de conflitos que surgem por mau entendimento da palavra. Então, o que que acontece? Eu me lembro quando eu era criança, ocorreu uma situação trágica no bairro onde eu morava, em que morava várias famílias, de uma mesma grande família, num terreno, e uma mulher, ela disse assim para um cachorro que estava passando: passa, cachorra! E a cunhada ou prima, não sei exatamente qual era o grau de parentesco, achou que era para ela aquela palavra, passa, cachorra. Isso gerou uma confusão, que os irmãos entraram em conflito e um feriu o outro à faca. Então veja, palavra maldita, né? É uma palavra que foi dita de uma forma inadequada, talvez não precisasse nem se agredir verbalmente o animal, mas a outra pessoa tomou que era para ela, por quê? Porque ela já trazia uma carga de ressentimento, de raiva, de rancor em relação a quem disse aquilo. E desencadeou um mal-entendido de grandes proporções. E ao longo da vida, quantos conflitos não surgem por palavras mal colocadas? Por palavras que nos fazem a pensar sobre as outras pessoas de uma maneira errônea. A famosa fofoca, não é assim? Todo mundo sabe que fofoca pode destruir lares. De tanto que se fala de comportamento de alguém, aquilo se torna uma coisa tão frequente que pode gerar uma ideia a respeito daquela pessoa que é completamente errônea. E aí o que vai acontecer? Essa pessoa muitas vezes ela pode ficar completamente difamada, mal vista, de tanto que se falou dela. Nas famílias acontece muito isso, não é assim? As pessoas falam demais uma das outras, sempre levantando os erros, os defeitos. São só palavras, não são? São só citações. Ah, fulana disse isso sobre você. Ah, o ciclano, quando comprou o carro dele, falou que você não compraria um igual. São simples palavras, mas tem um poder destrutivo que nós não imaginamos. Vocês, não sei se perceberam, com todos esses eventos que ocorreram relacionado à Jornada Mundial da Juventude, a imprensa trouxe muitas notícias positivas nesses dias, não foi assim? Jovens se reunindo harmoniosamente, pacificamente, com um ideal fraterno, falando em Deus. As pessoas viveram dias ali intensos, com muita emoção. A percepção das pessoas sobre a nossa sociedade foi positiva nesse período, porque foram ditas palavras de coisas boas que estavam acontecendo. Acontecimentos bons foram sendo relatados. Agora pega um período infeliz de uma semana que acontecem dois ou três acidentes, desastres, crimes, bárbaros, e aquilo é de maneira massiva divulgado e citado e repetido. Cria um clima muito desagradável, um clima de muita tristeza, de muita insegurança. E foram apenas palavras. Então a palavra é algo fundamental na nossa vida, e ele diz isso, o Hamédio. Nós chegamos às conclusões sobre a realidade, sobre o que nós estamos vivendo, pelas palavras que nós recebemos. Por isso que temos que filtrá-las tão bem, avaliá-las muito bem, julgar realmente se algo que nos é dito tem algum fundamento de verdade. E se for verdadeiro, se aquilo realmente for importante, até que ponto eu devo repetir aquilo? É um cuidado maior que nós temos que ter. E ele diz também, olha, reconstituímos ocorrências passadas, antevemos fatos futuros, iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade de nosso organismo com nossas afirmações verbais negativas e positivas. Existem situações que a gente rememora do passado e a gente rememora com alegria daquela situação. Mas, dependendo do com quem a gente falou, que adiciona a sua visão pessoal sobre o fato, a nossa percepção sobre esse fato passado muda. Porque a lembrança que nós temos das nossas experiências, cada vez mais antigas, mais recuadas no tempo, elas vão sendo recriadas ao longo da vida à medida que nós as rememoramos. Se nós formos agregando outras notícias, outras ideias, vindas de outras pessoas a esses fatos, a nossa compreensão do nosso passado também pode se modificar. Então temos que ter cuidado com quem a gente compartilha até as nossas lembranças. Porque a pessoa pode interferir em algo que foi real, concreto, e fazer mudar a nossa forma de perceber aquilo. Como também é no nosso ambiente presente. Às vezes você participa de uma situação, você a avalia positivamente, mas depois você conversa com outras pessoas que também participaram da situação, você conversa com 10 pessoas que viram de maneira negativa aquela situação, ela passa a ser classificada por você como algo que aconteceu de ruim. Porque a palavra tem um poder de transmitir a ideia do outro, nós temos que avaliar muito bem se vamos acolher essa palavra ou não. Temos que ter uma atenção muito grande, porque aquilo que nós falamos também interfere em processos fisiológicos. Aquilo que eu afirmo sobre mim mesmo, em termos de saúde, bem-estar, está, de alguma forma, gerando pensamentos que interferem na fisiologia do meu corpo. É fácil. Conte para uma criança uma narrativa de terror, para ver se ela já não começa a apresentar sintomas de alterações ali fisiológicas que ocorrem em decorrência do medo. Então a palavra tem um poder muito grande sobre as pessoas. E falemos agora, baseando-se em uma grande discípula de Jesus, Joana de Ângeles, falando sobre a ação. Nós vamos encontrar essas ideias de Joana de Ângeles no livro O Ser Consciente, capítulo 2, onde ela diz: quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental que contribuem para a realização da meta. Através de contínuos esforços direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. Aqui ela nos dá a receita de mudança de vida. Tudo que você quiser conquistar, você faz esse caminho e você conquista. Primeiro, você tem que aspirar, desejar algo. Sem querer algo de verdade, nós não conseguimos mudança nenhuma. Depois que eu passo a aspirar isso, né, eu estou irradiando essas energias saudáveis. Já vimos que o pensamento se irradia e se sintoniza com seres afins àqueles pensamentos. Aquilo acaba voltando para nós como estímulo. E o que ela recomenda também, ó? Através de contínuos esforços. Tem gente que tenta uma vez na vida alguma mudança e acha que fez muito já. Quando fala contínuos esforços, é tentar todos os dias. É tentar após ter caído inúmeras vezes. É aí que nós vamos criando esse condicionamento que ela fala. É de tanto buscar algo, é de tanto tentar fazer, é de tanto se esforçar, que nós adquirimos facilidade com aquilo. Qualquer um aqui que tem habilidades manuais, artísticas, artesanais, sabe disso. Quando você tentou fazer algo uma primeira vez, você fez de que forma? Maneira precária, com muitas falhas. A segunda vez já foi um pouquinho mais fácil. Depois que você tentou mil vezes, você faz de olhos fechados. Assim são para todas as realizações do Espírito. À medida que nós vamos nos esforçando e tentando e superando as dificuldades, né, e ir conquistando gradualmente, um dia após outro, essa realização, nós vamos adquirindo o hábito, vamos adquirindo a disposição para fazê-la, e aquilo se torna automático. Aquilo se torna presente na nossa vida. Então a ação, ela é importante. Se eu pratico sempre as mesmas ações, se eu realizo os mesmos atos sempre, eu estarei sempre produzindo os resultados desses atos da minha vida, ou seja, eu vou estar sempre buscando a eles. Então se eu tenho, por exemplo, algum tipo de viciação, de comportamento que eu já considero inadequado, o caminho de superá-lo qual deve ser? É começar a deixar de fazer. É começar a se libertar dessa situação. Se eu quero conquistar um bom hábito, um hábito saudável, eu devo insistir nesse hábito. Eu devo tentar e tentar e tentar, até descobrir a melhor maneira de tentá-lo novamente e continuar fazendo. Se eu desisto e falo, não é para mim, eu já estou mentalmente me predispondo a nunca fazer mais aquilo. E aí realmente aquilo não se torna para mim. Porque eu deixo de aspirar, eu deixo de desejar, eu deixo de querer. E aí eu não recebo esse estímulo que vem de mentes de natureza superiores que me ajudem a alcançar essa nova realização. Temos também aqui alguns exemplos para a gente poder refletir mais sobre isso. Olha, o quanto as situações pequenas, então, da vida, elas são importantes para nós, os nossos pensamentos, palavras e atos. Quando a gente pensa em inúmeras situações que nos favoreceram a existência, pensemos assim, todas as vezes que a gente foi ajudado por alguém, quantas vezes foram grandes ajudas? Poucas. Agora, quantas vezes foram pequenos auxílios? Inúmeras vezes. Nosso pai pode não ter dado para nós uma fortuna imensa de herança, mas ele deu ao longo da sua vida o seu esforço, a sua dedicação. Talvez não foi o pai, foi a mãe. Ela não nos deu uma herança, mas ela nos deu o seu exemplo, a sua dedicação. Às vezes a gente não ganhou na loteria, não ganhou um grande prêmio, mas a gente recebeu ao longo da vida inúmeras oportunidades. O primeiro emprego, um empréstimo no momento difícil. Fomos sendo ajudados por pequenas situações da vida. Então a nossa vida, se nós formos pensar bem mesmo, nós fomos muito mais beneficiados por pequenas situações que foram chegando até nós do que grandes situações. Foram mais situações aparentemente sem importância do que situações tão significativas. Exemplos que influenciam o nosso redor, como nós vimos, são situações que vão, ao longo da nossa vida, nos marcando a existência, determinando como nós somos. Tantas afirmações positivas sobre a vida nos ajudaram a ser o que nós somos hoje de bom. Tantos exemplos positivos nos ajudaram a fundamentar os valores que nós trazemos hoje dentro de nós e que são bons. Como exemplo aqui, então, já tinha citado anteriormente, da difamação, né, que se estabelece por pequenas injúrias ou divulgação de defeitos, que são capazes de marcar de maneira, assim, dramática a vida de alguém. Nós vamos absorvendo informações e imagens com grande potencial perturbador para a nossa existência. São as notícias ruins, são os depoimentos depreciativos que a gente recebe de outras pessoas. Tudo isso vai nos tirando a nossa confiança, a nossa força de viver. E auxílio espiritual ou obsessão se estabelece em decorrência de pensamentos que formulamos e alimentamos diariamente. Eu me ligo em pensamentos de natureza inferior, eu atraio a influência de espíritos inferiores. Eu, por uma simples prece, uma situação tão pequena, me ligo à espiritualidade maior, eu atraio o benefício, o auxílio espiritual de espíritos benfeitores. São situações simples, comuns, que a nossa vida está repleta delas. E depende da gente fazer a seleção daquilo que é o mais oportuno para a nossa realização. Nós temos uma parábola que Jesus ensinou, na verdade não foi uma parábola, foi uma situação real que ele presenciou no templo, do óbolo da viúva. Todos devem conhecer do Evangelho essa passagem, onde Jesus fala que a viúva estava dando as duas moedinhas no cofre do templo, estava dando mais do que aqueles que estavam doando grandes riquezas para o templo. Porque ela estava dando aquilo que ela mais tinha ali, que era o dinheiro contadinho, eram as duas moedinhas. Ela não estava dando do excesso, ela não estava dando daquilo que sobrava para ela. Ela estava dando pouco, mas que era muito, porque vinha daquilo que ela possuía. Né? Era do esforço dela. Então, o que isso significa para a gente? As situações pequenas da vida, elas têm um valor que é incalculável. Mas depende como a gente as realiza, depende como a gente faz. Depende como que a gente está no dia a dia, falando com o outro, depende como eu estou fazendo alguma coisa, depende como eu estou pensando. Então tudo isso passa a ter um valor, um significado muito grande para a nossa vida. Às vezes as pessoas têm uma tendência a se subestimarem e se considerarem inúteis, desprezíveis, insignificantes no mundo. Nenhum ser humano pode receber essas qualificações nunca. Todos são importantes, todos são significativos. Todas as atividades são importantes na sociedade. Tudo tem um resultado para o conjunto. Cada pessoa tem a sua própria experiência e é um ser único, especial. Então ninguém é insignificante, ninguém é tão pequeno que possa ser descartado da obra divina. Então tudo que nós fazemos, por menos expressiva que a nossa vida seja para o mundo, para o todo, ela é muito significativa. Nós temos uma mensagem do Espírito Meimei que fala bem sobre a importância das coisas pequeninas da vida. Nós vamos ouvir essa mensagem e depois vamos falar mais algumas coisas e encerramos, tá? Senhor, quando alguém estiver em oração, referindo-se à caridade, faze que esse alguém me recorde, para que eu consiga igualmente ajudar em teu nome. Quantas criaturas me fitam, indiferentes, e quantas me abandonam por lixo imprestável. Dizem que sou moeda insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me na gota de remédio para a criança doente. Atiro-me à distância quando surjo na forma do pedaço de pão que sobra à mesa. No entanto, aspiro a fazer ainda a alegria dos que choram de fome. Muita gente considera que sou trapo velho para um esfregão. Mas anseio agasalhar os que atravessam a noite de pele ao vento. Outros alegam que sou resto de prato para a calha do esgoto. Mas encontrando mãos fraternas que me auxiliem, posso converter-me na sopa generosa para alimento e consolo dos que jazem sozinhos no catre do infortúnio refletindo na morte. Afirmam que sou apenas migalha e por isso me desprezam. Talvez não saibam que certa vez, quando quisestes falar em amor, narrastes a história de uma dracma perdida e, reportando-te ao reino de Deus, tomastes uma semente de mostarda por base de teus ensinos. Faze, Senhor, que os homens me aproveitem nas obras do bem eterno. E para que me compreendam a capacidade de trabalhar, diz-lhes que um dia estivemos juntos em Jerusalém, no Templo de Salomão. Entre as riquezas dos poderosos e as joias faiscantes dos santuários, conta-lhes que me vistes e me abençoastes nos dedos mirrados da pobre viúva na feição de um vintém. Nessa mensagem de Meimei, nós temos bem a importância de atitudes pequenas, aparentemente significantes, mas que podem trazer resultados significativos na vida de alguém. É que nós precisamos passar a valorizar as pequenas situações da vida. Não só o bem que eu posso fazer pequeno, mas também aquilo que eu posso produzir no meu dia a dia. E nós temos um exemplo de alguém que viveu isso. Ela só pôde realizar uma grande obra de assistência social porque ela começou primeiro de uma forma simples, fazendo o que podia em cada momento. É o exemplo de Madre Teresa de Calcutá. Ela diz, numa das suas frases autênticas, que realmente foi dita por ela, nunca compreendemos o quanto um simples sorriso pode fazer. Ela era alguém que se incomodou muito, num determinado momento da sua vida religiosa, com o sofrimento de alguém, de um ser humano, e passou a fazer algo. O que ela começou a fazer inicialmente? Se ela via alguém caído na rua, ela não podia dar um abrigo, um lar para aquela pessoa imediatamente. Mas o que ela podia fazer, ela fazia. Tirar a pessoa de um lugar de risco e pôr num lugar melhor. Ela era alguém que foi valorizando cada ato para torná-los grande posteriormente. E nós temos de um vídeo, um depoimento dela a respeito do valor das pequenas atitudes, das pequenas situações. Não se trata de quanto se faz, do tamanho das tarefas. O que importa é o amor com que se faz. Somos seres humanos e para nós tudo parece pouco. Mas, uma vez tendo se doado a Deus, Deus é infinito e qualquer ação, por pequena que seja, se torna infinita, porque Deus é infinito. Não há medida para Deus. Ela viveu essa ideia, né? Ela se dedicou a ajudar as pessoas com o que ela podia. Então ela é um grande exemplo dessa capacidade que nós temos de realização com pouco. Mais tarde a sua obra, a sua atividade se torna muito expressiva, se torna grandiosa, mas é porque ela inicialmente começa com aquilo que ela podia. E a nossa vida vai se engrandecendo à medida que a gente aproveita as pequenas oportunidades da vida mesmo. É o nosso dia a dia que é o realmente importante. Às vezes as pessoas estão esperando grandes missões espirituais, grandes tarefas. Muitos trabalhadores em casa espírita esperam isso. Uma oportunidade de grande destaque para agir, para atuar, e não é. O mais importante é o amor com que você faz. Atendendo uma pessoa, cuidando de alguém que precisa de auxílio, sorrindo para alguém. Eu sei que eu não sou muito campeão nessa matéria de simpatia em muitos momentos, tenho amigos aqui que podem comprovar, mas é um valor importante que nós seguimos e que nós temos que seguir todos os dias. Nós temos que realmente valorizar cada momento, cada oportunidade, por menor que ela pareça. Porque elas é que realmente vão tornar a nossa vida grande. Nós temos de Jesus a seguinte recomendação: qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Galardão significa recompensa. Se eu faço algo com amor, com boa vontade, é isso que significa fazer em nome de Jesus. Não é só falar, ó, toma em nome de Jesus. Não é só isso. É fazer com a gentileza, com o amor que Ele nos ensinou nas relações. Nós não perderemos a recompensa, ou seja, o resultado daquela pequena ação não se perde nunca. Que essas palavras, então, possam ajudar a todos nós nessa reflexão, valorizando cada momento de nossas vidas, porque todos eles são muito importantes. Para Deus, todas as vidas humanas e de todos os seres da criação são extremamente importantes, porque cada um é um ser único e cada um tem uma tarefa a cumprir, e ela começa nas pequenas coisas do dia a dia. Que Jesus traga a todos uma semana maravilhosa, cheia de paz, de harmonia, e que essas pequenas realizações dessa semana para todos nós possam ser muito grandes e nos trazer as realizações maiores do futuro. Que Jesus abençoe a todos. Obrigado.